17740, chame a torre em 1895. 1895, ligado nessa quadra. Torre boa, F6740. 6740, reporte para no externo, baixa de travado. Vai reportar, pode confirmar as condições no momento? Confirme. Pode confirmar as condições de chuva no momento? Chuva sobre o setor, chuva na vizinhança. O vento 190 graus com 3 nós. Quente, o 67, pode dar. Delta Papá no solo aos 4h30, confirme o pátio de estacionamento. Gente, libere a direita ao estacionar na frequência livre. Da Colodona 7, pátio 5, confirme. Fala de Costa de Silêncio. 1482, ao passar Duda, chame a torre 1985. 1985, boa. Objeto 6740, informa que voltou a chover sobre o campo. E reporte em contato visual com a pista baixada e travada. Vai reportar o 6740. Vera Cruz é o número 2 para cópia, em sequência do Kilo Romeo Oscar, aguardo no Patinho. Romeo Oscar, autorizar a Serra Nova Vitor Romeu, nível 040, saída A, bota 15 milha, após direto destino. Pista 17 com primeira curva à direita, acione 5016, frequência do controle 120.8. Seu plano é o Yankee. Romeu Oscar, sente a bota 15 milhas após direto destino. Muito bom dia, 4081-82 da Azul, baixar travado. Sente Azul 4082, continua a aproximação, Kennedy 1095. Chuva leve sobre o setor, o último teto informado 500 pés. E a aeronave à frente avistou o campo. 5082. Romeu Oscar, prossiga. está de estacionamento, time para o táxi. Papatango Kilo, Romeu Oscar. Cópia, tem informação Romeu, aguarde. É o terceiro propósito. Romeu, você está deixando a frente do Rodão? Tá, é o Leda Bridge, acho, né? 6213. Obrigado. Fala, Gol 977, para ligação, por segura. Gol 977, é o quarto da cópia, aguarde, tem informação Romeu? Poderia dizer, tá saindo? Dael Leda Brito. Dael Leda após direto, ponto seguro. Fala, 7-6-7-4-0, autorizado, sabe? Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette para o 10. Prévio 5728, é o quinto para cópia, será prevista a Puca Caju. Sente da Romeu. Livre pouso, 4082. Juliette Romeu, pronto, cópia. Aguarde um minuto, por gentileza. Do Quebec Serra, autorizado Serra, 90 Vitor Romeu, nível 040, plano Yankee, saída Arba, após direto destino. Será a saída água até 15 milhas, após direto destino. Pistão no 7, com primeira curva à direita, acione 5007, frequência do controle 120, decimal 8. Transponder 0123, o PLB irá com 14, pressionamento e táxi, instalamento na frequência 118 decimal 95, com voo aqui do KBC. Mike Juliette Romeu, pronto, cobra. Mike Juliette Romeu, autorizado Salvador, Salvador. Transponder 0115, Litoral Sul. Pista 197, 500 pés, controle 120 desse áudio. Juliette Romeu, estacionamento táxi de chama torre na frequência 118 decimal 95. Paulo, bom dia, 4082 Azul, livrando a Gol. Azul, 4082, bom dia, autorizado ataque Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para pole position, 4082. Eu vou abrir o treinamento time para o táxi. 6213, pronto, cópia? Chalé 6213, autorizado Galeão, e autorizou na 03 MAP, após conforme o do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda após brilho. Vistam no 0 com primeira curva à direita. Acione 5031, frequência do controle 120, decimal 120, decimal 8. Autorizado Galeão, autorizou no 0, 3 MAP. Autorizado 360, da EL, Leda brilho, decola da 10. Chalé 6213, o treinamento correto, após ponto para puxa, estacionamento, portão 03. Quanto é 1777, pronto, cópia? Voo 1777, pronto, cópia? O 1-777, pronto, cópia? Confirme que esse é o motor, aquilo que vai ser? Gente, é Papá, o Kilo Romeo Oscar. Autorizado Recife via UP 58, nível 350, saída Pulca, transição Caju, pista no zero com primeira curva à esquerda, acione 5037, frequência do controle 120, decimal 8. Para ingresso, Mike e Juliette Romero. Web 5728, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 09. Voo 1-777, pronto, cópia? Esse Romeu, a linha e decola da 17, o vento variável com 022. Se mantenha aquilo no meu Oscar. Oh. 1777. Voo 1777, pronto, cópia? Confirmo. Voo 1777, autorizado Porto Seguro. É up Whisky 50 até BDEV, após direto. Compontando a rota do plano de voo. Nível 340, saída da EL, Leda. Direto posto seguro. Pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5012. Frequência do controle 120 decimal. Autorizado conforme. Abre 50 e 10. Direto posto seguro. 340. Aciona 5012. Controle 1208. Voo 1777. Voo 1777. Gente, pista no zero com primeira curva à direita. Coteja. Primeira curva direita, sai do Dael, voo 1777. Voo 1777, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 05. Reportará. Sul Quebec Serra, parte na Papá. Gente, o Kilo Romeo Oscar, tá livre de decolagem da 17, o vento 120 graus com 4 nós. O Quebec Serra mantém a posição na taxi Papá. Não, só aqui. Papá, papá, Mike, Black Samuel. Já siga. Passou um parque de situação, senhor. Tá levando a eleitoral operador do clube. Autorizado sobre o Firebot? Sim, autorizado. Mais que eu tenho outro. Autorizado, Romero. Go, 1777, go. Go, 1777, prossiga. Fica como diz o sinal aí, o 220. Confirme? Sim, sinal 220, 1340. 280, aguarde, com coordenação. Kilo Romeo Oscar, decolada 02, controle agora 120, decimal 8. Roda 208, Romeo Oscar. F5728, coordenada equipe de sol, reporte para táxi. Do 40 na saída árvore. Já presente, eu proponho cancelamento, conseguimos o teste na série. Sete, plano modificado 1503, submantém 1 mil pés em raio de voo visual, e forma através de farol da barra. Reportará através do farol da barra, o meu ótimo. O 1777, autorizado nível 280 para Porto Seguro. 0 graus. Reporte pronto para o posicionamento, portão 05. Muito boa tarde, Trip 5220, proa de destaque, mantendo a zero no ponto ideal de investida. Trip 5220, desse mantém 050 na chegada à mar, e quando o ITAP está presente. Ajuste a última entre Salvador no 015. Controle, poderia confirmar para o Trip 5220? Acione identificação, desse mantém o 050, ajuste a última entrou no 015. Voe a posição ITAP para interceptar a chegada à mar. Boa de tarde, pode ser certo da malha, são 5-5-0, 5-5-2-2-0. Eu também quero estimar de mais 2 minutos devido ao mesmo perfil de saída da aeronave de colo assistente, ok? 76721 na senha de identificação, desce mantém o 060, ajuste a última entrando no 05, chegada a mar. Confirme, efetuando desvios. Sim, então término dos desvios, informe o controle para instruções. Pelo Quebec Sun, livre decolagem 97, vento 100 graus com 3 nós. Uno, 118 decimal 95, Kennega 10, 15, bom voo. Salvador, EV5728. Afirmativo, do ponto de ataque até o ponto de espera, via parte principal, Índia. No ponto de espera, acionador na frequência 118 decimal 95. Quem negar 1005, por gentileza, faça o cheque rádio. Pois, devido a isso, não compreendi os dados do táxi. Afirmativo, cara. Está autorizado o pátio, Índia. 118,95. Maratona e condução, foi o 718. Como consegue agora? 5 barra 5, web 5728, agora. Boa tarde, aqui no Quebec Air. Aqui no Quebec Air, prossiga. Decolou da manchete, até a gente cancela, prossegue 1000 pés no corredor 7. Confirma o transponder acionado, 0023. Avião na linha, tem cabeceira 1-0. Puxa 62-13, estou no ponto 3, puxa acionamento. Puxa 62-13, com o telefone de sol, reporte meu Oscar, frequência livre, não tenho tráfego informado. Avião no livre decolagem 90, vento 90 graus, 032. A torre, 3190. Sem identificação, desse mantém o 070, chegada a Mari, ajuste de altímetro no 05. 05 para o 075, 0 para o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, autorizado, chantagem no 777. O 220 desça para 2000 pés, ajuste a altímetro no 0 no 5, informe final do procedimento e LS foi pista no 0. Afirmativo, o trip 5220 está ciente da informação TIS? Ciente. O objeto 6721 ciente da informação TIS? Romeu? Ciente, Romeu, tá 0-0. Ok, o azul 4076 ciente da TIS? Romeu? Sente. Boa tarde, 131-91, 2000 pés a passar, perfil da Eldeda. 131-91, no contato, radar na decolagem, submantendo 340, saída do Dael. 340, Dael. Estimativa azul 4076. 76721, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 5. 3000 com 1015, minha série. Do 4076 é autorizado nível 050. 050, 4076. Então 3144, aciona identificação, chegada mar e desse mantém o 060. Ajuste altímetro no 095. Você tem ciência da informação TIS? Sente. 3191, desvia esquerda pro 210 para evitar a promoção. Sente. Toma o termo desvio.